Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Eu tô te ligando e você não me atende. Te mando mensagem, você visualiza e depois não responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, alô, dono.